Olá, pessoas! Está começando mais um episódio do FanfiCast. Eu sou a Ana Rosa Leme, e dessa vez um episódio express, sem muita edição, bloopers no final do episódio, ou a Nana Castro por questões de agenda. Isso porque hoje nós vamos aproveitar um assunto que acabou de acontecer no FICDOM para discutir e aprender sobre segurança na rede. E quem vai nos ajudar nisso é o nosso convidado de hoje, o Zé. Olá, Zé! Seja bem-vindo ao FanfiCast! Olá, muito obrigado. Zé, se apresente para os nossos ouvintes, fala um pouco sobre você, o que você faz, o seu trabalho. Bom, eu sou o Zé, como a Ana falou, sou estudante de estatística e tenho bastante interesse nessa área de privacidade, segurança da informação, como as interações acontecem nesse mundo digital e como a gente pode criar espaços livres, espaços abertos e se proteger. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, o que levou um podcast de fanfic a falar sobre segurança na rede, porque, né, parece que é um assunto que meio nada a ver, mas não. Vamos dar um breve resumo do que aconteceu, né, para quem não está sabendo. Esses dias, estourou no Twitter que um site estava copiando em massa histórias publicadas no Notepad. Aí várias pessoas disseram que o site continha vírus e que roubava os dados pessoais de quem trafegava por ele. E já há relatos de pessoas que tiveram seus dados bancários roubados e alegam que tenha sido o site. Mas a gente não conseguiu encontrar provas, né, até a data dessa gravação, que está sendo dia 25 de maio de 2020, de que as clonagens de cartões são mesmo do site Espelho, né? Então, assim, por provas, a gente vai querer dizer processos legais de um modo geral, né? Boletim de ocorrência, com a fatura que veio, contas, compras feitas no Vietnã, porque o site está escrito em vietnamita, ou um laudo da polícia, ou mesmo print screens de páginas do site que pedem informações privadas, como número de cartão, de crédito, CPF, etc. Também, por outro lado, até o momento, a gente não encontrou provas de que o site não seja malicioso, né? Então, por exemplo, ainda não teve nenhum especialista em segurança que postou alguma análise que atesta que o site é seguro. Então, a recomendação até esse momento é: não entre nesse site, não se arrisque, não acesse. O Wattpad, até a data da nossa gravação, não publicou um comunicado oficial sobre o caso. O FanfiCast está abrindo espaço para os representantes oficiais do Wattpad, se quiser comentar sobre o assunto, pois o nosso objetivo aqui é ajudar e informar os escritores que estão passando por isso. Então, a nossa DM está aberta no Twitter, você encontra a gente lá por @FanfiCast. Então, dito isso, situando, né, o que aconteceu, tá tendo, assim, muita confusão e muita gente perdida e gente falando, assim, que estão clonando a história delas, assim, né? Uhum. Eu acho que até essa própria expressão, clonar as histórias, eu acho que é muito, assim, um exemplo de como o pessoal tá perdido, né? Sim. Porque, geralmente, a clonagem é uma palavra que você relaciona com golpes de informações, de roubo de cartão, de senha, de informações privadas e tal, né? E não de coisas que tá ali na internet, como são as histórias, né, para qualquer um ler. E aí, eu acho que para a gente começar essa discussão de segurança na rede, a gente podia, então, definir mais ou menos para o pessoal informações públicas e que seriam informações privadas. É, sem dúvida. Bom, a primeira coisa, acho que tudo que, quando a pessoa decide publicar um texto no site, aquelas coisas que qualquer pessoa consegue ver ali são as informações públicas, né? Então, os textos que são abertos, o nome de quem escreveu, a data que publicou, esse tipo de coisa. Se tiver comentário também, esses comentários, essas coisas são todas informações públicas. Que até então alguém ter acesso a isso não quer dizer que está fazendo nada errado, a princípio. As informações privadas seriam, então, as outras informações que somente, assim, o site que você hospeda teria acesso. Sim. É, se você teve que fazer algum cadastro colocando informações pessoais, seu usuário, sua senha, você colocou o número de cartão em algum lugar, o lugar que você estava quando você publicou aquele artigo, por exemplo, esse tipo de informações não deveriam ter acesso, né? São informações privadas. Uhum. Então é isso, gente. Evitem usar esse termo clonagem de histórias, porque acaba causando mais confusão e talvez até aumentando um pouco mais o pânico. É, seria melhor dizer cópias de histórias, né? Uhum. para evitar essa confusão, né? E aí, uma outra coisa é que também eu acho, assim, pensando no caso, que o pessoal também pode ter falado clonagem porque eles estão usando técnicas de programação, né? Sim. Então, algo pode ter relacionado a isso. E aí, eu acho que é importante a gente dizer, não é porque são técnicas de programação que estão sendo utilizadas para esse fim que elas necessariamente são ruins ou que elas são um crime. É, sem dúvida. Que eles fazem, se você fosse na mão procurando num buscador, eventualmente você ia conseguir encontrar todos os textos que estão lá. Ou se você fosse navegando no site, eventualmente você ia conseguir copiar todos os textos que estão lá. O que esse programa faz é automatizar isso. Você pode fazer para fazer muito mais rápido. Aí você consegue baixar todas as informações que estão disponíveis no site, por exemplo. Sim. E isso não é um crime. Não é nada errado, qualquer pessoa pode fazer em casa. Inclusive, outros sites usam esse tipo de técnica, inclusive que a gente usa muito no dia a dia, que são os buscadores, né? É, também tem um exemplo bem legal, que são os sites de arquivo. Por exemplo, uhum. Internet Archive, que é um projeto para arquivar a web. Então, ele tira prints de vários sites e você pode ir lá na máquina do tempo no site e ver o site, se tiraram prints dele em várias datas, você consegue voltar no tempo e ver como ele estava em determinada época. Uhum. Uso muito, inclusive. Nossa, me salvou várias vezes o archive, assim, precisava de um negócio que já tinha sido apagado, fui lá, achei, ainda bem. Então, assim, o uso dessas técnicas em si não é ruim, vai depender para que você utiliza, né? Exatamente. Porque, assim, a gente está trabalhando aqui com uma questão de direitos autorais, nesse caso, né? Sim. Porque ele está pegando histórias sem aviso prévio dos autores ou sem autorização e postando em outro lugar. O Google, ele tem isso e até ele extrai um pouquinho do texto dos sites que ele usa essa técnica para indexar nas páginas da busca, né, para oferecer o serviço de busca, mas só que isso não dá problema porque ele tem ali, ele usa só um parágrafo, é uma coisa mínima, né, e também ele dá visibilidade para o conteúdo. E aí, já que a gente está falando dos buscadores, uma coisa interessante é a gente falar que o Google tem essa possibilidade de mostrar para a pessoa na sua busca, ele também tem a possibilidade de tirar da sua busca um conteúdo. É, geralmente o Google não é muito conhecido por tirar informações que vão contra direitos autorais. Você consegue achar bastante coisa lá, mesmo coisa que não deveria estar lá. Uhum. Sei lá, seria uma política dele, assim, né? Mas, assim, em teoria ele consegue fazer. Tem, eles têm o controle total sobre o que eles mostram lá. Uhum. Mas aí entra numa questão complicada, que é o que vai ser mostrado, né? Como que você vai escolher o que vai e o que não vai ser mostrado? Porque a partir do momento que você começa a tirar um certo tipo de conteúdo, você abre brecha para remover qualquer outra coisa. Sim, sim. Então são coisas que têm que ser bem definidas para não acabar caindo num caso de censura, por exemplo. Exatamente. Até o Fanficast pretende fazer um ou dois episódios só de direitos autorais, porque, assim, essa questão de direitos autorais na internet é um assunto muito complexo. Muito. Então, assim, a gente só vai abordar, assim, rapidinho aqui, porque acaba tocando nisso, não tem como fugir, né? É. E, enfim. E então, assim, o autor de uma obra, ele tem direito de opinar sobre como o seu trabalho é distribuído, veiculado ou remixado. Vamos supor, a Warner, a Universal, pede para o Google tirar um site que está disponibilizando conteúdo pirata online. E aí o Google vai lá e pode retirar esse conteúdo, né? Uhum. O DMCA, né? Aquele Digital Millennium Copyright Act, é o que derruba. Isso. Para os fanfiqueiros, vocês vão pegar essa referência, é esse mesmo direito, mais ou menos, assim, falando por alto, depois a gente entra melhor nesse assunto no fanficast de direitos autorais, que vai permitir a Anne Rice, né, autora de Entrevista com o Vampiro, de proibir as fanfics da sua obra, porque ela não concorda, ela não gosta, ela não quer ver suas obras ali. Então, assim, se tem algum grande estúdio, eles pedem para se retirar um conteúdo de um site que está disponibilizando contra a vontade deles. É claro que os autores, nesse caso, não são a Universal, né? Então, as coisas são mais complicadas. É. Contra o caso de cópias não autorizadas, eu prefiro isso, eu não gosto muito do termo pirataria, Pirataria, eu me lembro o pessoal atacando barco e tal, contra. Mas já existem mecanismos legais para lidar com cópias não autorizadas, né? De leis que protegem as pessoas que produzem conteúdo. Quanto a direitos autorais, a internet, ela tem o que se chama de DRM, né? O DRM, ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele tenta limitar as usuárias. Por exemplo, você compra um e-book da Amazon no Kindle, você não pode tirar o seu e-book do Kindle e passar para o seu para outro Kindle, por exemplo. Você não pode salvar ele no seu computador. Ou quando você usa o Netflix, que você paga o serviço, mas você só pode ter acesso enquanto você continuar pagando. Você não pode baixar e colocar na sua máquina, mesmo quando você baixa e põe na sua máquina. Se você para de pagar, você não tem mais acesso. Os jogos da Steam, mesma coisa. Você não consegue baixar e fazer o que você quiser. Você pagou por aquele conteúdo, mas você não tem direito sobre ele. Quem tem direito sobre ele é a distribuidora. Então, o objetivo do DRM é tirar a liberdade dos usuários e dar mais liberdade para as distribuidoras. E como que ele faz isso? Infringindo a privacidade das pessoas. Porque você precisa ter um jeito de saber o que as pessoas estão fazendo. Então, você precisa saber se a pessoa baixou aquele filme e vai querer fazer alguma coisa com ela. Vai querer compartilhar com os amigos, por exemplo. Só que a indústria vende que o DRM serve para proteger os artistas, né, para evitar cópias. Só que isso não é verdade. Porque a partir do momento que se faz a primeira cópia não autorizada, as outras vêm fácil, né? A gente está na internet, você joga na internet e acabou. Uhum. Depois do primeiro, o resto vem fácil. Mas o DRM não é eficaz, então, para proteger contra as cópias não autorizadas, mas ele é muito eficaz para prender os usuários naquela plataforma. Então, por exemplo, se o Wattpad colocasse DRM, provavelmente as pessoas teriam que pagar para ter acesso, que geralmente é vinculado com alguma coisa de pagar ou ter uma conta, pelo menos. E se você perdesse aquela conta ou você parasse de pagar alguma coisa assim, você não teria mais acesso. Porque você não é proprietário daquilo. Quem é dono daquilo é a plataforma. Uhum. Ou se a plataforma deixa de existir, você perde o acesso também. Entendi. O DRM é uma questão bem controversa aí. É, o Wattpad, ele usa o DMCA. É. E nos termos tá aqui, assim, a obra é de propriedade e de responsabilidade de quem posta lá na plataforma, né? Então é essa a política deles. A gente estava falando, então, que o Google, ele tem, então, controle, embora a gente tenha que tomar cuidado dessa questão do que ele vai tirar ou não para não correr em censura, a gente podia falar da questão dos ads, né? Porque, então, assim como as buscas dele, ele também tem controle sobre as propagandas dele que aparecem em sites. É, o modelo de negócio na internet, nos últimos tempos, tem ido bastante para um modelo de negócio que as pessoas não pagam para usar os serviços, mas elas são um produto. Mas os dados das pessoas são coletados para que se venda propaganda especializada. E o Google, o Facebook, principalmente o Google, né, ele está presente na imensa maioria de sites na internet. É um grande monopólio aí de distribuição de propagandas na internet, que é o AdSense, né? Uhum. Essas propagandas existem vários tipos de site que a gente vê por aí, né? E aí, eu queria te perguntar, Zé, se essas empresas que anunciam nesses ads, elas têm controle de tirar essas propagandas, né, a sua marca, de determinado site? Elas têm, sim. Por padrão, elas não escolhem onde que site específico vai ser anunciado. Uhum. Geralmente, quando você faz as propagandas, você escolhe um perfil de pessoas que você quer atingir. E o Google distribui isso conforme os algoritmos deles, que a gente não tem acesso. Mas a gente pode ver o movimento, o Sleeping Giants Brasil, que está acontecendo agora, né? Que é baseado no Sleeping Giants, que começou nos Estados Unidos em 2016 como uma forma de tirar financiamento de sites que continham bastante fake news. Então, eles publicavam no Twitter, nas redes sociais, marcando as empresas que apareciam em propagandas no site, nos sites em questão, e fazendo uma pressão pública para elas tirarem o anúncio dessas páginas. E agora está acontecendo no Brasil também, agora no momento está focado no Jornal da Cidade Online, um site aí com várias mentiras, e as marcas elas têm essa opção, né? elas são, acho que até o momento, mais de 30 já se manifestaram falando que iam remover as propagandas daquele site, justamente porque ia sujar a imagem delas, né? Não queriam se ver ali ligadas a esse tipo de informação. Então, não é automático, mas se a empresa quiser parar de fazer propaganda num determinado site, num determinado tipo de site, ela pode. Aí depende da boa vontade delas. Uhum. Ou do Google, né? Ou do Google desmonetizar de vez o site também. Mas aí não sei qual que é mais provável desses dois. Se o Google desmonetizar é mais rápido, porque é um lugar só que você faz e já tira os anúncios. E se for pelas empresas, você teria que falar com todas as empresas que você vai achando. Então acaba dando mais trabalho. Então assim, gente, mais um motivo para vocês não entrarem no site, tá? Não trafegue por lá para não dar audiência e não dar dinheiro para eles. Ajuda também. É, até porque não é um site que está ligado muito à comunidade, né? Uhum. Então, é difícil. Acho que vai ser difícil ele ter um aumento orgânico, assim, né? Tem outros sites que já são mais famosos. Sim. A gente podia entrar, efetivamente, para a parte de golpes e ataques que a gente pode ser vítima na internet. Porque, assim, esse caso é meio que um jeito que a gente para pensar. Nossa, né? Poderia ter sido eu posso sofrer isso, não agora, mas depois, lá no futuro. Então, a gente pode ir para os tipos de golpes e ataques na internet. Vamos começar pela engenharia social. Engenharia social, basicamente, é você hackear pessoas. Em vez de você tentar atacar um sistema, você ataca as usuárias, você ataca as pessoas que estão usando o sistema. Então, você pode, por exemplo, uma tática muito comum é o phishing, que é pescaria em inglês, uhum. Que você cria um site falso que se parece muito com o site verdadeiro e faz com que as pessoas coloquem suas informações pessoais naquele site que você criou. E pronto, você tem, por exemplo, você cria um site falso do Facebook, manda para as pessoas, elas logam no seu site, você coleta o usuário e a senha das pessoas e depois encaminha elas para o Facebook de verdade. Uhum. Você conseguiu coletar o usuário e a senha da pessoa e talvez ela nem fique sabendo o que aconteceu. Tem um caso muito legal de engenharia social, que foi o Kevin Mitnick que fez. Ele é um hacker bem famoso e tem um livro também, A Arte de Enganar, que é sobre engenharia social, e estava tendo uma promoção que você comprava um celular e ganhava um outro celular, nos Estados Unidos, nos anos 90. Ele ligou numa loja de celular e falou, eu comprei um celular, mas eu fui numa loja tal, e não tinha o segundo aparelho para me dar. E eles falaram para eu ir aí pegar. Falaram, beleza, pode passar aí. Aí ele foi lá e pegou o outro celular. Sem ter comprado nada. Ele só se passou por uma pessoa que trabalhava na outra loja. Na verdade, ele falou que era uma outra pessoa que trabalhava na outra loja. E foi na segunda loja e pegou um celular de graça. Então, ele enganou as pessoas. E conseguiu hackear as pessoas, né, de certa forma. É porque a engenharia social, ela não está necessariamente ligada às técnicas que eles usam, né, para enganar as pessoas, não está necessariamente ligada com tecnologia. É esse exemplo. É. Ele pode se passar por outra pessoa, sei lá, procurar informações de outra pessoa em vários locais, enfim, inclusive no lixo. Sim, no lixo. Não são só agentes de segurança também vasculham lixo, stalkers também vasculham lixo. Tem alguns casos disso que aconteceram já. Tem um. Ficou famoso numa conferência de hackers. Uma pessoa, um cara duvidou que conseguiria, né, ser hackeado. E aí ligaram na empresa que gerenciava o e-mail dele, com algumas informações que conseguiram publicamente, assim, e conseguiram resetar a senha. Então, se você deixa, sei lá, seu e-mail, seu endereço, talvez nome de familiar, né, público, se você consegue achar essas informações públicas, às vezes você consegue usar para resetar as informações da pessoa, para obter mais informações das pessoas de alguma forma, né? Às vezes tem gente que deixa muita informação pública, sei lá, no Facebook, enfim, prato cheio, né? Uhum, com certeza. O pessoal tá de olho. Então, gente, muita gente de olho. Cuidado com isso e rasguem todos os papeizinhos do seu lixo, hein? Importante também. É. Não joga assinatura no papel, no lixo, rasga antes, rasura antes, é melhor. Outro perigo, assim, né, que a gente está correndo de ter nossos dados e informações roubadas é quando a gente acessa redes abertas. Várias redes abertas, né, por padrão, quando você usa uma rede aberta, se tiver alguém bisbilhotando aquela rede ali, ela pode ter acesso às informações não seguras que estão trafegando naquela rede. Então, se você acessa um site que não tem HTTPS, né, que é aquele cadeadinho verde lá em cima, uma criptografia no navegador, na navegação da web, se você acessa um site que faz um login sem aquilo, qualquer pessoa que intercepta seu tráfego consegue ver a senha que passou por ali, por exemplo. Se é uma rede aberta também, mesmo que ela não consiga, às vezes, saber qual informação você está passando, ela sabe o site que você está usando. Esse tipo de informação, quem controla a rede consegue ter acesso. Então, quando for usar a rede aberta, a gente vai falar depois, mas recomendo bastante usar o Tor para proteger o tráfego, né, enquanto você, para você acessar de forma tranquila essas redes, porque ele anonimiza seu tráfego e mesmo quem está bisbilhotando ali a rede não conseguiria extrair nenhuma informação. Ah, e eu também vi que tem gente que faz um esquema assim de colocar nome de redes iguais. Aí então ele faz uma rede aberta, um nome de uma outra rede. E aí, como o seu celular tem por padrão para se conectar naquela Wi-Fi, né, que tem maior sinal, você entra nessa rede aí que... um ataque chama Evil Twin, gêmeo do mal. Ah. Você consegue, além de criar uma rede com o mesmo nome, você pode criar uma página de login para ela, você pode colocar um login também para coletar o dado da pessoa, você pode derrubar a rede original. Então, você fica mandando pacotes para desconectar todo mundo que está conectado na rede original, e elas não conseguem se conectar mais no original, enquanto você quiser ficar mandando, e aí elas vão conectar na sua. Aí pronto, você consegue desse jeito coletar algumas informações. É mais fácil fazer isso em lugares públicos, assim. Se acontecer na sua, se você morar em prédio, talvez, né, pode ter essa chance, mas aí é, se for na sua casa, talvez alguém mais interessado em roubar dados de você mesmo. Aí fica de olho. Sim. E Zé, o que são, então, os botnets? Os botnets são redes, grandes redes de computadores e dispositivos em geral, zumbis, que pessoas elas aproveitam de falhas de segurança comuns em muitos dispositivos e começam a infectar vários dispositivos e usar esses dispositivos infectados para infectar mais dispositivos. Então, talvez o seu computador faça parte de uma botnet agora, você não saiba, talvez seu computador já tenha feito parte de uma botnet. Talvez seu roteador faça parte de uma botnet. E eles podem servir para várias coisas. Pode servir para mandar spam, pode servir para tentar invadir outros computadores, pode servir para derrubar sites, né, fazendo o DDoS, que é fazer vários acessos simultâneos ao mesmo site para tentar derrubar. Aconteceu um caso disso, acho que faz uns 2 anos, que caiu grande parte da web por um ataque de botnet de roteadores. Que eram roteadores que estavam sem atualizar, e algumas centenas de milhares de roteadores pelo mundo foram infectados e faziam parte de uma botnet. E usaram isso para um ataque maciço. E pensando nesse mundo de tecnologia das coisas, né, que cada vez mais coisas estão conectadas, a máquina de lavar, a sua geladeira, tudo quanto é coisa, carro, cada vez mais conectadas à internet, essas também são possíveis brechas de segurança. Então, a gente vai começar a ver botnet de carros por aí. Nossa. Botnet de geladeira. Vai ser um futuro doido. Meu Deus. E é preocupante porque muitas dessas soluções de tecnologia das coisas não são voltadas para a segurança. Eles não dão muita importância para a segurança. E também são tecnologias fechadas. Isso é um... Chega num problema muito, muito é complicado, porque imagina, você compra uma geladeira que é inteligente, né? Mas aí a empresa decide parar de atualizar a sua geladeira. Ou decide falar, não, para você usar isso aqui, você vai ter que atualizar e você vai ter que pagar. Aconteceu isso com o caso de um termostato, que a pessoa não estava podendo aquecer a casa dela porque tinha um termostato inteligente e ela tinha que pagar a licença do termostato. Então estava passando frio porque não tinha licença do aquecedor. Meu Deus. Mas, oh, Zé, você falou, então, que talvez, assim, meu roteador, meu computador faça parte, ou já fez parte de uma botnet, né, e eu não saiba. Como que eu descubro? Pode ser que, dependendo do que for, seja mais difícil de saber o que está acontecendo. Mas tem algumas boas práticas que a gente sempre pode adotar. Primeiro, para você saber, é passar um antivírus no seu computador, né? Se você usa Windows ou Mac, você sempre rodar um antivírus, frequentemente, assim. Se algo faz parte da sua rotina. Não abrir site estranho, não baixar arquivo, sei lá, você vai baixar uma imagem, uma música, mas o final dela é .exe, que é o final de arquivo executável. Isso aí não é uma música, é alguma coisa que está querendo infectar no seu computador. Você pode ver os programas instalados também no seu computador, e se tiver alguma coisa suspeita ali, você dá uma pesquisada no buscador que você usa, vê o que é. Que às vezes tem uns programas que você não instalou instalados, que são coisas realmente que era para estar ali, que você não instalou, mas faz parte de algum outro programa. Mas tem coisas que às vezes estão instaladas que são vírus, que estão infectando seu computador. São algumas medidas que você pode tomar para ver se faz parte. Também você pode ver se o consumo da sua CPU está muito alto, se você está fazendo nada, né? Se você está num dispositivo que tem bateria, no notebook, no celular. Se a bateria está acabando muito rápido ultimamente, pode ser um indicativo disso também. Então, a gente, fica a dica. Não pirem, tá? Eu sei que na hora que ele falou isso, muita gente vai falar, meu Deus, certeza que meu computador está. Falei, calma, gente, tá? Nossa, calma, calma. E agora, a gente vai para um outro tipo de ataque, que são os ransomware. Esse ficou bem famosinho uns tempos atrás. Ficou bastante conhecido. O ransomware, ele basicamente, ele é um vírus que sequestra seus dados, né? Ele encripta, ele criptografa os dados do seu computador, ele coloca uma senha neles que você não consegue acessar. E ele cobra um resgate, né? Um pagamento, geralmente alguma criptomoeda, geralmente o Bitcoin, cobra uma quantia num Bitcoin para você, que você paga e você tem acesso de volta aos seus dados, teoricamente, né? Porque é caro e as pessoas geralmente não pagam. E aconteceu bastante explorar vulnerabilidades antigas, né? Aconteceu muito com o Windows XP, que eram computadores antigos, mas que tinham várias empresas, por exemplo, que rodavam vários computadores com Windows XP porque não iam trocar. Porque às vezes sai caro trocar e já tem muito computador com aquilo, as pessoas já estão acostumadas a usar, então se aproveita dessas vulnerabilidades existentes. E se você não tem um backup dos seus dados e você é afetado por um ransomware, você não consegue recuperar. Sim, matematicamente é bem difícil, porque geralmente eles apagam seus dados depois de um tempo também, se você não paga o resgate. É porque pra eles não importa, né? Não tem mais dinheiro, pra que eu vou ficar com isso aqui, né? Tanto que o intuito não é nem roubar os dados, é só trancar você. Você também não vê os dados. Ninguém mais tem acesso a eles. Então, o caso que a gente tava falando que ficou muito famoso foi, acho que foi em 2017, que foi o WannaCry, né? O WannaCry, que era exatamente isso. Ele infectava por e-mail, as pessoas baixavam o arquivo do e-mail e ele infectava as máquinas depois de um. Depois ele aparecia, né, um recado que seu computador estava bloqueado. Tinha que pagar o resgate para resgatar os dados. E muita gente perdeu bastante informação com isso. Inclusive, não é só Windows. Ainda chegaram a ter alguns para Linux, mas eram mais raros. A maioria era voltado para Windows mesmo e Windows mais antigos. Nossa, eu lembro que na época meu pai, ele tinha um Windows XP. Nossa. E eu, na hora que eu fiquei sabendo disso, só lembro que eu saí da sala correndo. Eu falei, você desliga esse computador, você puxa esse cabo de rede, você não me liga mais esse computador até esse negócio passar. Eu falei, ainda mais que fazia pouco tempo, não lembro se naquela época já tinha, mas agora o Windows XP não tem mais suporte, nenhum. Acho que já não tinha mais, porque eu lembro que ele já não estava mais atualizado também. Então, aí é um grande risco, porque qualquer falha que você acha nele não é corrigida. Então, se tem uma vulnerabilidade ali, todo mundo vai conseguir explorar ela. Fica muito mais fácil. E uma dica, né, que eu acho que a gente acabou passando, das compras online, né, porque a gente faz muita compra online, né, e como que a gente pode se proteger durante uma compra online? Acho que a gente já falou basicamente de golpes e ataques no geral, mas assim, durante assim, um cadastro ali num site, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente garantir que a gente está no site que a gente quer estar mesmo, né? A gente não caiu num phishing da vida. Então, tentar verificar se você está no site que você queria estar. Verificar se mesmo se é um site que você queria estar, se é um site confiável, né? Você pode pesquisar no buscador opiniões sobre aquele site, porque às vezes são umas lojas menores que são confiáveis, mas só não são muito conhecidas, mas tem umas que são para golpe. Então é importante pesquisar se for alguma loja que você não conheça. E uma dica também que pode servir é usar o cartão online, que alguns bancos oferecem, né? Que além do cartão físico, você tem um cartão que você tem acesso a ele no aplicativo. Aí você abre o aplicativo, tem lá o número do cartão, o vencimento, o código de segurança, e você usa ele só para compras online. E se acontecer alguma coisa de algum vazamento de informação, algum golpe, você vai lá e cancela ele e gera outro já. Ou, eu não sei, acho que depende da empresa, mas você pode até, de tempos em tempos, gerar outro. Sei lá, cada mês você pode gerar um, por exemplo. Tem que ver o limite da operadora que usa, mas essa é uma opção também, de tempos em tempos, revogar e criar outro cartão digital. Uma facilidade, né? Que mesmo que tenha acesso aos dados que você usou numa compra, sei lá, 6 meses atrás, não vai estar válida mais, né? Que nem um cartão normal que vai ficar vários anos. Uhum. Você pode ter uma melhora já. E outra coisa que você pode fazer também é usar cartões de crédito, aqueles pré-pagos, né? Que você não precisa nem ter conta. E você compra, não sei se dá para comprar na internet, eu já vi alguns hipermercados desses essas lojas de departamento. Que você compra, acho que precisa cadastrar um CPF e você coloca crédito nele e usa. Também é uma opção. Tem que pagar alguma coisa nela, né? Ele não é de graça. É nada é, né? Nada é. Mas talvez se quiser ter um pouco mais de privacidade, pode servir também. Se não quiser usar o seu cartão que você usa sempre para isso. Mas bem que tem que cadastrar o CPF também, né? Então. A gente já foi dando várias dicas, mas assim, eu acho que a gente podia fazer assim, as grandes diretrizes para evitar ser vítima de um golpe ou de um ataque na rede. Sim, eu acho que o principal não é uma coisa digital, né? O principal acho que a gente tem que ter em mente que a segurança, a gente tem que ter uma cultura de segurança. A segurança tem que fazer parte da nossa rotina, tem que fazer parte das nossas práticas mesmo. Do jeito que a gente pensa, e tentar ter uma noção clara do que está acontecendo, quais são as ameaças que a gente tem contra a gente, né? Quais são os potenciais de cada ameaça acontecer, e a partir disso pensar o que a gente faz, para não entrar em paranoia, porque a segurança ela é o oposto de paranoia. Paranoia é você fica, meu Deus, vão me invadir, vão me hackear, não vou fazer nada, colocar um chapéu de papel alumínio na cabeça e, sei lá. A segurança não, é você ter noção do que está acontecendo e falar, bom, beleza, essas são minhas ameaças, então eu vou fazer isso. E é importante, com uma cultura, é que elas façam parte da sua rotina, que você tente colocar elas, né, de pouco a pouco na sua rotina, para que você, né, que seja parte, né, do que você faz já, não seja um negócio que você nem tem que ficar lembrando, é um negócio que já vai no automático. Já vire hábito, né? Sim. Porque a segurança, a gente já pensa na segurança normalmente, não é um negócio que vem do mundo digital, né? Quando as pessoas saem na rua, por exemplo, você pensa, ah, será que aqui está tendo mais assalto, tá? Então vou por outro lugar, né? Essa região é mais escura, não vou por aqui. A gente já toma diversas medidas conscientes e outras inconscientes para proteger a nossa segurança. Então, só que a gente foi evoluindo como espécie para ter esse senso no mundo físico, né? Uhum. No mundo digital a gente ainda não adquiriu essa percepção tão apurada. Então é um processo, a gente tem que desenvolver e tem que colocar, tentar colocar na nossa rotina. E uma coisa também que é sempre legal pensar. Eu comecei muito, quando eu comecei eu fiquei meio nessa, eu pensei em várias coisas, nossa, fazer várias coisas, adotar várias medidas, mas era muita coisa. E era uma mudança muito brusca, assim, de uma vez, eu acabei não fazendo muita coisa, sabe? Uhum. Porque se você toma poucas medidas de segurança digital e você quer começar a adotar todas de uma vez, talvez não dê certo. Então, tem que pensar o que vale mais a pena. Se você tentar colocar tudo em prática de uma vez, você vai ficar estressada, vai ficar ansiosa, e também pode enfraquecer sua segurança, né? Porque se você não está bem psicologicamente, emocionalmente, você pode não tomar, prestar tanta atenção em outros aspectos da segurança. Então, talvez valha mais a pena você ir aos poucos, você ir tentando adotar as coisas de pouquinho em pouquinho. Ah, vou começar a fazer isso. Sei lá, vou atualizar meu computador toda vez que eu ligar ele. Ou a cada X dias, uma vez por semana, que seja. Se você nunca atualiza, já é melhor que nada. Então, é tentar ir colocando práticas que você vai conseguir fazer sempre. Acho que é pensar nisso. Isso aí. E a gente até, eu acho que já falou um pouquinho ali, meio que indiretamente, quando a gente falou dos ransomwares, né, de as pessoas tinham versões muito antigas do sistema operacional, não sei o quê, mas eu acho que um jeito, assim, né, de se evitar ser vítima de um ataque e tal, é você atualizar os programas, né? Não só o sistema operacional, mas, sei lá, o navegador. Uma das práticas mais importantes para se proteger, eu diria, é você ter os seus programas atualizados. Porque as pessoas que procuram falhas, que procuram explorar as falhas nos outros dispositivos, a não ser que você seja uma pessoa muito importante, elas não vão atrás de você especificamente. Elas vão tentar procurar em todos os computadores, em todos os dispositivos disponíveis, aqueles que estão vulneráveis a certas vulnerabilidades. Então, tem ferramentas para isso, inclusive. Que você procura computadores que estão usando versões desatualizadas. Aí você consegue achar esses computadores e focar neles. Então, é isso. Sempre atualizar o computador, atualizar o navegador, todos os programas que você usa, né, de mensagem. No celular também é importante. No celular é complicado porque as empresas de celular param de atualizar, né, depois de um tempo, o software do celular. Aí você só tem que atualizar os aplicativos. Mas falhas do celular em si ainda podem continuar, que é um problema. Mas abrir a loja de aplicativo de tempos em tempos, ver lá, né, se precisa atualizar, ou deixar para atualizar automático, mas instalar as atualizações, né, é sempre importante. Uhum. E, como eu disse também, fazer parte da cultura, você sempre lembrar de fazer isso. Hoje em dia eu ligo o computador, a primeira coisa que eu faço é tentar atualizar ele, ver o que tem para atualizar. Depois que vira rotina, é bem mais fácil. Sempre que puder, né, é pensar para você o que vale a pena. Talvez uma vez por semana, já, se você nunca atualiza, já é melhor que nada. Assim, então pensando também nas nossas informações que estão ali nos sites que a gente se cadastra, em relação às senhas, que dica que você dá para gente na hora de criar uma senha? Bom, a primeira coisa é que a gente é muito ruim em criar senha boa. A gente realmente é bem ruim. A gente pode, às vezes, achar que a nossa senha é boa, mas quando a gente acaba criando senhas, a gente cria senhas que ou são fáceis de lembrar e fáceis de adivinhar, ou às vezes, quando a gente acha que elas são difíceis de adivinhar, elas são difíceis de lembrar também, muitas vezes. Porque a gente pode achar que é uma senha que está misturando letras, números, e a gente fica, caramba, o O era zero aqui ou no outro O? Mas para um computador é só uma operação a mais, às vezes, que vai ter que fazer. Um computador não pensa igual a gente, não opera igual a gente. Então, confiar na nossa memória para isso é uma coisa complicada. Mas acho que eu estou avançando demais. Primeira coisa que eu falaria mesmo é você não repetir senhas. Tentar não repetir as senhas, principalmente em serviços menos conhecidos, eu diria. Por exemplo, teve uma falha do Netshoes uns anos atrás. Vazou a senha de várias pessoas que tinham conta lá. E se você usava a senha lá no Netshoes e usava a mesma senha no Facebook, e o mesmo e-mail, quem teve acesso àquelas senhas tinha acesso ao seu Facebook, por exemplo, ao seu e-mail, ou ao seu site do banco. Geralmente seria diferente, mas consegue ter acesso a outros serviços, né? Então, é um perigo de você repetir senhas. Então, uma grande recomendação, assim, seria tentar não usar as mesmas senhas no, em, no mesmo, em sites diferentes, né? Tentar sempre variar as senhas. Mas não é fácil, né? Porque a gente vai ter que, de algum jeito, lembrar as senhas. É. Ah, e assim, não guardem as suas senhas num arquivo TXT escrito senhas. Não guardem, isso. Tá. Nem que não esteja escrito senhas, nem que você escreva outra coisa. É. Não importa o que você escreva. Porque não é nem questão de, ah, vai lá o seu irmãozinho e descobrir a sua senha do Facebook. Não é isso. É, o problema é bem maior. Sim. Se você for, se alguém tiver acesso à sua máquina, né, se algum, algum vírus, alguma coisa assim tiver acesso e baixar os seus arquivos, vai estar lá um arquivo com todas as suas senhas para quem está te atacando. E aí vai ser muito mais difícil você ter que resetar todas as senhas, tipo, com alguém que já tem acesso a tudo. Imagina se ela tem acesso a todas as suas senhas de e-mail e muda todas. Aí você não vai nem conseguir recuperar seu e-mail porque ela tem todas as senhas. Se ela tiver mudado antes todas, já era. Vai ficar preso para fora das suas contas. Exatamente. Tem um jeito legal de saber se você foi vítima de vazamentos de dados, que é o... Não sei, tem como deixar o link depois, Ana? Tem sim, a gente pode deixar no site do Fanficast, a gente deixa os links citados, assim. Tá. É o Have I Been Pwned, que é um site que você entra, coloca seu e-mail, né, o e-mail que você usa, qualquer e-mail que você quiser, na verdade, e ele escaneia os vazamentos de dados que foram cadastrados no site e ele verifica se o seu e-mail está em alguma das bases de dados que foram vazadas. Então, você pode saber, ah, vazou meu e-mail nesse vazamento, sei lá, um vazamento do Pinterest que teve. Se o e-mail estava naquele vazamento ou não, você coloca lá e aparece se seu e-mail apareceu em algum, né? Eu já coloquei alguns lá que tinham, sei lá, meia dúzia de vazamento. Então, pode ser um indicador para você trocar suas senhas, principalmente as que você usou repetida com aquele serviço. Uhum. E a Mozilla, né, a organização que faz o Firefox, ela criou um serviço, o Monitor, Mozilla, o Firefox Monitor, que você faz um cadastro lá e ele avisa você se em algum momento seu e-mail for aparecer em algum vazamento. Então é uma ferramenta legal, que se ficar sabendo, se acontecer um vazamento, você já é avisado se você fazia parte daquele banco de dados ou não. E a partir disso você pode tomar, né, precauções. E a senha combinada com a autenticação em duas etapas? As senhas, né, geralmente confiam na nossa memória ou alguma coisa que a gente tenha anotado em algum lugar. Mas a ideia da autenticação em duas etapas é combinar uma coisa que só você sabe, que no caso é a sua senha, com uma coisa que só você tem, que no caso seria o seu celular ou algum outro dispositivo. É, autenticação em duas etapas, você vai fazer o login em algum serviço. Além de colocar a senha, ele manda um SMS para o seu celular, que não é uma opção muito segura, mas, enfim. Ou você usa um aplicativo de autenticação em duas etapas e ele manda um código para esse aplicativo. Aí, além de colocar a sua senha, você precisa também colocar esse código da autenticação em duas etapas. É um passo a mais, que não basta só a pessoa ter sua senha, né? Se vazou o banco de dados lá, tinha sua senha, a pessoa tentou logar, ela não vai conseguir porque vai precisar da autenticação em duas etapas. E além disso, você vai ficar sabendo também quando a pessoa tentou logar, porque você vai receber a notificação. Então é uma ferramenta de controle para mais segurança também, que vale bastante a pena usar sempre que estiver disponível. Uhum. Pensando nisso de usar várias senhas, né? Senhas para serviços diferentes, senhas diferentes para serviços diferentes, a gente tem que lembrar as senhas, que pode ser um problema. E uma coisa que eu recomendo é usar um gerenciador de senhas, que é um programa que ele cria um arquivo com as suas senhas. E para abrir esse arquivo você precisa de uma senha. Mas aí é só uma senha que você precisa, que é a senha para abrir esse arquivo. Esse programa, o gerenciador de senhas, ele gera várias senhas. Ele gera senhas verdadeiramente aleatórias e senhas grandes. Você não tem que se preocupar em saber a senha. Eu, por exemplo, não sei nenhuma senha minha. É muito bom essa sensação, assim, não ter que saber nenhuma senha. E saber que tô com senhas boas e é fácil trocar as senhas também, porque eu não tenho que ficar lembrando as senhas, eu só vou lá e gero uma nova. Então, por exemplo, você cria uma entrada no gerenciador de senhas para o e-mail. Aí você gera a senha, você escolhe quantos caracteres você quer, você escolhe se você quer maiúscula, minúscula, número, caractere especial e gera. Aí ele salva ali, você vai logar no seu e-mail, você abre o programa, copia e cola a senha. Acabou. E, bom, eu considero uma solução boa. É um pouco complicado, assim, você criar o hábito, confesso. Mas depois que você cria o hábito, fica mais fácil a vida. Agora você falando de outras coisas sobre senha, eu lembrei também, site que guarda a sua senha. Assim, que você esquece a sua senha, e aí você vai pedir pra ele qual que é a sua senha, e ele não te dá um link pra você fazer uma nova. Ele te dá, ah, não, sua senha é tal. Ele te manda um e-mail com a senha. Que vergonha. Se o site fizer isso com você, a primeira coisa que você faz depois que ele te mandar a senha é você trocar a senha. Sim. E pensar se você realmente precisa usar aquele site. Assim, eu acho que não é muito seguro isso, gente. Não, nem um pouco. Tem sites que armazenam as senhas das pessoas de forma não segura, não encriptada. Então, às vezes, acessam, né, um servidor no site e conseguem ter acesso a todas as senhas das pessoas. Não é uma boa prática, mas tem alguns serviços que fazem isso. Por desleixo mesmo, provavelmente. Ai, ai. Anteriormente, né, mais cedo, você falou do Thor. Do Thor. Não é o deus do trovão. Segurem aí suas almas de fanfiqueiros. Estamos falando do navegador. Não é Marvel. Não. Thor, antigamente, ele era conhecido pelo um acrônimo roteador cebola, do Onion Router, mas hoje em dia é só Thor mesmo. A sigla não caiu o uso dela, agora é só Thor. Mas é conhecido como navegador cebola, que o símbolo dele é uma cebolinha. Provavelmente você já ouviu falar do Thor, talvez não diretamente, indiretamente, e na maioria das vezes, quando falam do Thor, falam de um jeito errado dele. Tentam falar do Thor como se ele fosse a Deep Web, como se fosse um negócio usado por pessoas criminosas e pessoas estão fazendo coisas erradas, mas na verdade não. O que é o Thor? Ele é várias coisas, na verdade. O Thor é uma ONG nos Estados Unidos que realiza, né, atividades e desenvolve programas para aumentar a privacidade e a liberdade nas pessoas na internet. O Thor também é um navegador, Thor. Que ele é baseado no Firefox, ele é um Firefox modificado, é um Firefox da raposinha. E ele é feito para usar a rede Tor, uma das modificações dele é para usar a rede Tor. E quando você acessa a internet através da rede Tor, vamos começar falando quando você não acessa pela rede Tor, né? Acho que faz mais sentido. Sim. Quando você acessa um site, normalmente, por exemplo, o Wattpad, você quer entrar no Wattpad, o seu computador, né, tenta se conectar com o computador que está o site do Wattpad diretamente. Então, o servidor do Wattpad, onde está o site dele, você recebe lá. O Zé está querendo entrar no Wattpad. Manda o Wattpad para o Zé. Tem uma outra coisa também, a VPN. Né? O que a VPN faz? Eu contrato uma VPN e quero entrar no Wattpad. Estou usando a VPN. Eu entro em contato para a VPN e falo, VPN, quero usar o Wattpad. A VPN fala para o Wattpad. Wattpad, manda para mim seu site. Aí a VPN manda de volta para mim o Wattpad. Então, o Wattpad não sabe para quem ele mandou o site. Ele só sabe que ele mandou para a VPN. E é isso. A VPN sabe o que eu estou acessando, mas os sites que eu estou acessando não sabem. E também a minha empresa de telefonia não sabe. Porque se você não protege sua navegação, a empresa de telefonia que você usa, né, a empresa de internet, ela consegue saber todos os sites que você usa, por padrão. E se você usa o Tor, né, se você usa a rede Tor, ele manda para vários computadores que fazem parte da rede para anonimizar seu tráfego. Então, em vez de você mandar direto para o site que você quer acessar, ele, ou mandar para um ponto só, o Tor ele manda, eu quero acessar o site. Ele manda para o computador 1, depois ele manda para um computador 2, depois para um computador 3, e o computador 3 acessa o site para você. Então, pro site, ele só sabe que foi o computador 3 que quis acessar ele. E o computador 3 só sabe que o computador 2 mandou para ele a mensagem que é para acessar o site. E o computador 1 só sabe que era para mandar pro 2. E só sabe que veio de você. Talvez ficou meio confuso, tem umas explicações mais visuais na internet, né? Mas aqui é só áudio, meio difícil falar, só falando. A ideia é você não ter um único ponto de falha. Então, ninguém sabe tudo sobre o que está acontecendo. Se alguma parte for comprometida, ela não pode revelar tudo o que está acontecendo. Então, com isso, se tiver alguém te monitorando, ela não vai saber o que você está fazendo na internet. Ela só vai saber que você está acessando o Tor. O que você está fazendo lá dentro, não tem como ela saber. Acho que muita gente também acha que é difícil de usar o Tor. É difícil de usar o Tor? Não é difícil usar o Tor. Se você já usou o Firefox, você vai abrir ele, você pode abrir ele e o Firefox. Vai ser quase a mesma coisa. É só você baixar, você entra no torproject.org e baixa ele, você não precisa... Ele é instalado, mas você não precisa de permissão de administrador para isso. Então, você pode até, na verdade, colocar ele num pendrive, instalar ele num pendrive. Aí, se você quiser só plugar o pendrive e rodar ele, você pode fazer isso. E é isso, você baixa, executa, ele já está funcionando. É bem simples e para usar ele é igual usar qualquer outro navegador. Mas e ele é voltado para justamente isso, tentar fazer a navegação segura e privada o mais simples possível para que você nem perceba que ela está acontecendo. Então, além desse uso da rede Tor, ele tem vários outros mecanismos de segurança integrados nele. Por exemplo, ele tem uma separação, se você está usando o navegador Tor, ele tem uma separação entre os sites. Se você está usando o Facebook e está acessando um site de notícias, por exemplo, o Facebook só vai poder ter acesso aos dados do navegador referentes ao Facebook. E o site de notícias é os do site de notícia. Normalmente, o Facebook, por exemplo, teria acesso aos dados dos outros sites que você está acessando também, que é uma forma de monitoramento na internet. Usando como exemplo só, mas para qualquer outro site isso funciona também. Ele isola cada site para que não tenha acesso ao que você está fazendo em outros sites. Que mais podemos falar do Tor? Bom, acho que fica meio implícito, né, que não tem histórico, né? Não tem histórico. Você pode até ativar o histórico. Ah, tá. Mas por padrão ele não tem. Por padrão não vem. Ele também vem com algumas proteções, que eu acho bem legal. Uma das formas de monitoramento na internet é através da impressão digital do navegador. Eu fiquei bem chocado quando eu descobri que existia isso. Tem um site até que você pode testar a impressão digital do seu navegador para ver quão única ela é. E o que é isso, impressão digital do seu navegador? Quando você entra em um site, você passa para o site diversas informações sobre o seu computador, seu dispositivo. Então você passa o sistema operacional que você está usando, o fuso horário, a linguagem do seu sistema, as extensões que você tem instaladas no navegador e várias outras informações. E elas, quando combinadas, elas geram uma espécie de impressão digital do seu navegador mesmo. Que se você usa um navegador comum, tem uma grande chance dela ser única. Então, se você entra num site de notícias A, que ele tem, por exemplo, o rastreador do Google, o rastreador do Facebook nele. Se você entra num site de notícias B, mesmo não estando logada, ele vai olhar, opa, essa impressão digital aqui é do mesmo computador que acessou A. Então é a mesma pessoa. E se você loga depois, por exemplo, no Facebook, ele vai ver, essa impressão digital aqui é que entrou no site A e B. Então beleza, sei que a pessoa aqui entrou no site A e B, mesmo ela não estando logada. Isso explica muitas coisas. Então, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, não acredito. E foi uma das coisas que me motivou assim, a usar o Tor. Por quê? Porque ele toma várias medidas para evitar esse tipo de rastreamento por impressão digital do navegador. Ele tenta fazer com que todo mundo que usa Tor pareça igual. Então, para quem está monitorando, não sabe quem é quem. Só sabe, está usando o Tor. Quem é? Está fazendo o quê? Não sei. Está usando o Tor. A única coisa que sabe é isso, que você está usando o Tor. Então, ele, várias métricas que passam, que são usadas para calcular a impressão digital, ele coloca um padrão para todos os navegadores, para todos os Tor. O sistema operacional, ele coloca um só, para não vazar o seu. Ele até, quando é uma coisa que a gente estranha, quando você baixa o Tor e coloca na janela, na tela cheia, ele vai falar, olha, cuidado, você está colocando tela cheia aí, pode dar problema com sua privacidade, porque a resolução, o tamanho da janela é uma informação que é passada para calcular fingerprint, a impressão digital. Então até isso ele é pensado, todos por padrão eles vêm num tamanho igual, que não é maximizado para tentar evitar reconhecer até o tamanho da tela. Então aí, minha gente, fica aí um monte de dica para vocês. Eu recomendo que baixe assim, dê uma testada, vê o que acha. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Talvez o que dê problema, já falando, né? É a extensão de bloquear scripts. No script, é um Szinho que tem. Você vai abrir, você vai ver um Szinho na barra de navegação dele. Ele bloqueia os JavaScripts, que são programas que ficam rodando nos sites que você entra. Então pode ser que quebre alguns sites. Você não consiga acessar direito, sei lá, você vai abrir o YouTube. Talvez você tenha que clicar do vídeo para reproduzir. Mas isso pode ser desativado também. Você pode desativar e você tem menos proteções de privacidade, mas fica mais usável. Ele tem vários níveis também de proteção que você pode escolher. Mas assim, e se eu acabei sendo vítima de um ataque ou de um golpe na internet? O que, que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é tentar descobrir o que aconteceu, né? Que é bem mais fácil você tentar agir depois que você sabe, que, se você conseguir saber, né? Uhum. Descobrir que tipo de informação foi vazada, da onde foi vazada, é bom também se conseguir. Mas, por exemplo, se você teve seu cartão clonado, se estão fazendo compras... que não é uma pessoa que não é você que está fazendo compras no seu cartão, primeira coisa, por exemplo, seria entrar em contato com a empresa do banco. Uhum. Para falar, fui vítima de clonagem, estou usando meus dados. Geralmente eles estornam um valor, né? Eles devolvem o dinheiro para você. Dependendo do que for também, pode fazer abrir um boletim de ocorrência. Não sei quão eficaz vai ser, mas pelo menos fica registrado, né? Uhum. O que acontece às vezes também é de tentarem acessar ou de acessarem uma rede social e às vezes mudar a senha dela, né? Tentar sequestrar a conta. Se isso acontecer, aí terem que entrar em contato com a empresa que gera esse serviço, ou se não for uma empresa, né? Com a organização que gera esse serviço. Se algum vazamento aconteceu, ou se entrar em algum e-mail seu, por exemplo, se entrar em algum e-mail e você usa aquela mesma senha em outros serviços, uma coisa que deveria pensar assim, fazer logo de cara é mudar os lugares que você usa a mesma senha. Porque se conseguir usar naquele lugar, pode conseguir usar em outras. E se você conseguir, por exemplo, você acessa uma rede social sua e você consegue logar de volta nela, você tenta deslogar das outras sessões que estão conectadas. Troca a senha e tenta desconectar das outras. Uhum. Mas aí vai depender bastante do tipo de ataque que aconteceu, né? Depende da situação, né? Mas eu acho que, no geral, assim, no geral, né, uma hora e meia, né, de episódio... A gente já vai chegando aqui para o final do programa, então se você quiser deixar suas considerações finais, assim, alguma dica que não deu para você falar, ou que você acabou esquecendo, divulgar também, aí aproveita também para divulgar suas redes, os seus trabalhos, aí você fica à vontade. Bom, queria agradecer aí a Ana, o FanfiCast, o convite, sempre bom poder estar falando dessa temática. Queria falar para tentar não entrar na paranoia, que às vezes é uma reação, né, o que acontece, mas é tentar se informar mais, vale mais a pena. Tentar se informar mais e tomar medidas para se proteger mesmo. Tentar se ter mais autonomia nessas decisões, né? Não depender, tentar depender menos de outras pessoas para isso e se empoderar nessa questão de segurança na internet também. Uhum. E queria aproveitar e deixar um convite. A gente está organizando um evento que chama CriptoGoma, que é uma criptofesta virtual. Olha só! As criptofestas são eventos que são voltados para difundir conhecimentos de tecnopolítica, liberdade, segurança e privacidade na internet. Geralmente a gente faz presencial, mas como esse ano, essa época agora não está dando. A gente vai fazer em formatos de lives e a maior parte da programação é voltada para pessoas que não são da área ou pessoas que não têm tantos conhecimentos na área. Então, faço aí o convite. É uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre esses temas. Um spoiler aí, vai ter uma atividade de Tor. Então, quem se interessou por Tor e quiser saber mais, né, vai ter uma oficina, uma atividade explicando o que é em mais detalhe, ensinando a usar também algumas funções dele. Ficar de olho aí, né? Começa dia 8 de junho, 9 de junho, 9 de junho. E é isso. Bom, eu tenho um e-mail, eu não tenho redes sociais. Olha só, isso que é segurança máxima. Pois é, é uma mistura de segurança, na época eu fiquei de saco cheio também, falei, paguei tudo. Ah, te entendo. O meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato... é zeriseup, arroba riseup.net. Vai estar lá na descrição também, né, nos links. Uhum, eu coloco lá pro pessoal. E para quem quiser saber mais da Criptogoma, é um evento organizado por um coletivo que eu faço parte, o coletivo Encripta, que é um coletivo dessa mesma temática também, surpresa. O site da Criptogoma é encripta.org/criptogoma. E lá dá para ter mais informações sobre... A gente não colocou ainda as atividades, vamos colocar nos próximos dias, mas é isso. Bom, vocês me encontram, né, nas redes sociais. Eu estou em redes sociais, né? Eu tô no Twitter, como Ana Rosa Leme. Eu tô no Instagram, é minha rede social diferentona. Eu tô como anarosa.lc. E vocês podem ler as minhas fanfics no NIA e as minhas originais no Wattpad e no Swiki. Aí todos também vocês me encontram lá como Ana Rosa Leme. Aí, já o Fanficast você encontra no Facebook, como facebook.com/fanficast.br. No Twitter, nós estamos como @fanficast. No Instagram, nós somos o @_fanficast. No YouTube, nós temos alguns vídeos lá, algumas lives, um videozinho também. Você encontra a gente como Fanficast Podcast. E se você quiser deixar um recado pra gente, você pode comentar aqui nos episódios, né? Por favor, deixe o comentário, tá, gente? E escrever um e-mail pra gente. Nosso e-mail é contato@fanficast.com.br. Você ouve os nossos programas através do Spotify, do Deezer, do seu aplicativo agregador de podcast favorito ou através do nosso site, fanficast.com.br, que é onde vai estar os linkzinhos de tudo que a gente falou ali. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que esse episódio tenha sido útil, não só para você que está passando por esse momento, mas para a sua vida online de um modo geral. Até a próxima, até o próximo episódio do Fanficast. Tchau, tchau! Tchau! Você ouviu...